Tango, táxi autorizado, ingresso 17, aporte alinhado e pronto. Programa 6250, autorizado VAPRID. Confirma, 6250? Autorizado VAPRID. Direto Bridge, muito obrigado, 6250. Zulu Alfa, ciente. Diz que já estão confirmando a 4 no POB? Já está autorizada a decolagem, o vento é norte, como os nossos. Salvador, voo seu uniforme Vitor. Prossiga. Uniforme Vitor informa o término do chefe de motores. Obrigado. Excelente, frequência livre. Salvador, muito bom dia. Siga pro solo. Linha 251 no chama Recife, na frequência 251, linha alterna 3395. 251 3395, 6251. Alô, Salvador, muito bom dia, Copia Avianca, Alfa Victor Romeu. Alfa Victor Romeu, prossiga. Muito bom dia, autorização de rebote, PAC 3, é o PAC principal, posição, o 5 5. pesada, Alfa Vitor Romeo. Grato, reportar interno. Decolados 41, controle 1935. 1935, bom dia, bom trabalho, escada. Alfa Vitor Romeo, tô visual aqui que seu tráfego é rebocado, eu não preciso reportar o terno. Ratango Whisky, que é Ratango, bom dia, contato radar 0200 na proa de Leda. 200 na proa de Leda, Whisky Tata. Serra Tango está autorizado no Arube pelo Centro Recife. Serra Tango. Serra Tango, né? Escuta. Autorizado no Arube pelo Centro Recife. Arube, grato, Serra Tango. Alô, Salvador, Avianca, Alfa, Vitor Romeu, comunicamos certo de reposta. Tango, Whisky, Serra, Tango, chama em Recife na frequência 0251 e alterna 3395. Control Salvador, voo Golf Uniforme 20, Vitor, no PAC 3. Uniforme Vitor, solicito autorização de reboque para o gate número 9, do PAC 3 para o gate número 9. Muito bom dia, eu sou Mike Alpha Delta. Mike Alpha Delta, prossiga. Sou Mike Alpha Delta, que encontra no pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio 1, posição 4. Após a aeronave da Gol, que está no PAC 3, vai rebocar. Autorizado iniciar. CS Mike Alpha Delta. Índia, voo 961. Autorização parada, meu. Minutinho, cópia. Sou mais que Alfa Delta, visual com a aeronave da Gol. Ingresso no patinho, está autorizado ao início do reboque até o fim da conta? Autorizado, Mike Alfa Delta. Obrigado. 961, pronto. 961, autorizado, Galeão 360, decola 10, direita, saída da Eleda, pós-Leda, vai direto bridge. Após conforme o plano. Controle 1935, transponder 5414. Foi entendido, 360, pista 10, curva direita, Sahel, Leda, Bridge, 139, 119, 35, 5414, 1961. Correto, 1961. Ingresso, Bridge, percepção do seu 10, transferência com a ordem do seu plano. O rádio. Rádio está inteligível, senhor, com a informação? A posição bridge intercepta a PZU 110 e prossegue conforme a roda do plano. Afirmativo, bridge a PZU 110. Pesado na ordem, em coordenação com a equipe de solo. Só um minutinho, correção, puxa. Aí está aguardando a autorização, 91. Golf Oscar Vita confirmando o seu reboque para a posição 7 ou 8. Tá Passando pela 8. Vá até que posição? Gente. Volo 961 no coordenador que eu fico pistola, então tá com a companhia rebocando até o bordo 9. Após o mesmo autorizado, puxa acionar. Tem Mateus, pode ver a 9. Para o 9, coordenação, chama táxi. O 961. Gente, informe Vitor, bom dia. Tá Mike, né? Tá Delta, ingressando o pátio da posição 4. Estou ciente. Táxi, eu vou 1961, estamos com 145 a bordo, 3 horas e 58 minutos de autonomia, e alternamos Florianópolis. Gente, 145 no POV, vai estar iniciando a parte 1, né, na parte da nova São Paulo 4, pontos para a torre 1895. Entendido, pátio índio através do 4-1895. Não, no ponto espera, 1895. O reboque da TAM tá seguindo o portão 4. Afirmativo, pátio índio, ponto espera, 1895, 91, boa dia. Bom voo. Obrigado. No 961, bom dia. Autorizado ingresso de decolagem, número 0, vento norte, 29. Ingresso ali, decola 1-0. É um pouquinho. Tá mais que alta delta, conta posição 4, muito obrigado e bom dia. Bom dia, Mike Alfa Delta. 961 para a decolagem, controle, 1935, tomou voo. Bom, nós. bom dia, Gol 9... 961, decola na sua escuta. Gol 961, no contato radar, estamos para o 360, saída da El. 360 da El, 961, obrigado. 3171 autorizado, Guarulhos, 360, decola 10, direita, saída da El Leda, pós-voa direto bridge, intercepta o Pesolu no meia. Controle 1935, seu transponder 5422. Transponder, que é 5422 e controle 1935. Correto, reporte pronto. Controle, o Gol 1961 solicita a possibilidade de voar bridge. Gol 1961, aguarde a coordenação com o C35. Olha, 1961. 0961, solicite ao Santa Recife na frequência 251 e alternou 3395. Ficou 3395, obrigado, bom dia. Bom dia, bom. Gol 1865, a sua identificação é chegada boa, se desça para 4006. Ajuste em Salvador 10111. Na 2, reporte táxi 3171.